mar a me abraçar. O vento sussurra, traz consigo calar de toda a dor, de todo pesar. E a menina que fui volta a sonhar. Ainda paz no mundo, sinto em cada onda quebrar. O sol brilha forte, o amor a renascer. Na praia encontrei o que há muito busquei, a tranquilidade que a alma quer ter. Deixei pra trás o peso que carreguei, raiva e angústia no mar se afogou. Agora só sinto a leveza no ar e a certeza que a paz me encontrou. Ainda paz no mundo, sinto em cada onda quebrar. O sol brilha forte, o amor a renascer. Na praia encontrei o que há muito busquei, a tranquilidade que a alma quer ter. Deixei pra trás o peso que carreguei, raiva e angústia no mar se afogou. Agora só sinto a leveza no ar e a certeza que a paz me encontrou. Ainda paz no mundo, sinto em cada onda quebrar. O sol brilha forte, o amor a renascer. Na praia encontrei o que há muito busquei, a tranquilidade que a alma quer ter. Os passos na areia, marcas do renascer. Cada pegada, uma nova razão pra viver. O horizonte me chama com promessas de luz. E a menina sorri, pois a paz a seduz. Ainda paz no mundo, vacas do renascer. Cada pegada, uma nova razão pra viver. O horizonte me chama com promessas de luz. E a menina sorri, pois a paz a seduz. Na simplicidade do mar, no caminhar.